Dedicatória. Eu dedico este livro à minha mãe, a mulher que me inspirou, que tanto me amou e que eu vou amar para sempre, uma mulher que me mostrou a força, a coragem e principalmente o temor a Deus. Este livro eu dedico à minha mãezinha que já descansa no Senhor, Dona Rosemary.